Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom dia, bundinha, bostinha pra todo mundo que tá me ouvindo. Rapaziada, estamos de volta com mais um podcast. Dia 6 de fevereiro de 2009, né? 2009, ai. Por que muda o ano quando a gente mal consegue lembrar do ano anterior, né? Que maravilha. Estamos começando aqui o podcast rapidamente, direto ao assunto, que o tempo é curto. Tá rolando reforma aqui em casa. Ela tá terminando de fazer um muro ali, tá secando as bagaças, a molecada tá dormindo, dando uma cochilada, são 2h39 da tarde, 20 para as 3, né, a molecada tá dando um cochilo, vou aproveitar que a molecada tá em casa fervendo, mas tá cochilando agora, fazer esse podcast rapidinho, tem que fechar meu livro, fazer um monte de coisa. Então vamos direto ao assunto, aos pontos que realmente interessam a você, meu caro ouvinte desocupado. Você, meu caro ouvinte inútil, que tá aí moscando na vida e tem a pachorra de ouvir o podcast aqui do seu amigo Zé Roberto, BK, JRP, mas sabe que meu nome é José Roberto, a voz de veludo da internet, trazendo a você as melhores informações, os melhores comentários. Estamos bombando no nosso blog, o zerobertopress.wordpress.com. Estamos bombando de acesso porque eu tô brigando, não tô brigando, né? Não vamos dizer, sabe que palavra feia, brigar, né? Que bobagem. Estou discutindo com a turminha lá do legendas.tv e seus respectivos usuários sobre o fechamento do site, né? Que a associação ABPTPPNNPNN foi lá, mandou um e-mail pro datacenter dos caras, onde tava hospedado o legendas.tv, o datacenter tirou tudo lá e fica aquela fudúncia, né? Aquela badernagem. Eu parei pra... Primeiro eu entrei lá pro oportunismo, né? Que o cara abre o comentário, tá bombando no assunto. Então deixa eu fazer, né? Minha propaganda no meu, né? No meu blogzinho, fazendo meus negocinhos, chamar uma turminha nova. É bom, essas oportunidades são aí pra isso, né? Você faz uma divulgação das suas coisinhas, joga os parangolé lá e... Mas o problema, sabe o que que é? O problema é que você vai percebendo o grau de imbecilidade dessa gente, né? Vamos colocar as coisas de maneira, né? Maneira séria, maneira adulta. Tem lá o filminho, todo mundo gosta de legenda, né? Você baixou o filminho, você quer uma legendinha. Aí você vai no legendas.tv, vai no Insobs, não sei da onde, no legendas, não sei o que lá, e você pega a legenda, joga no teu, né? No filminho, né? No diretóriozinho, edita aquelas monte de aquelas porcaria, daquelas propagandas imbecil que os moleques colocam. Aí Insubs, qualidade é insubstituível. Porra, você vê na televisão, tem aqueles legendadores, né? Que é o Voice Versa. Só coloca no finalzinho lá, ó, legendas pro Voice Versa. Por quê? Por uma questão de respeito. Não é porque tá pagando, não tá pagando, não interessa, é respeito, porque a legenda, ela atrapalha, né? Atrapalha a visão. Não vou negar, ela é muito útil, ela é muito mais importante que a porcaria da dublagem. Que a dublagem é muito mais insidiosa, que você tá colocando um camarada lá que se desconhece, que é sempre o mesmo dublador, né? Ele vem e bota a interpretação, entre aspas, em cima, e fica aquela coisa horrorosa. Eu gosto de dublagem, não estou dizendo que tudo é uma merda. Não, tem algumas vezes que a dublagem tem sua serventia. Mas dublagem o tempo todo é uma merda. Porque vão ser sempre os mesmos dubladores, eu estou de saco cheio, né? Não vou nem citar nome de dublador, porque nem vale a pena. Vamos direto ao que interessa. Então a legenda, ela é insidiosa, ela fica ali, né? Ela é um apoio para você quebrar um galho, você ter acesso ao quê? Ao som original, à ambientação, o som do ambiente, à interpretação do ator original. Meu, ela é muito, a legenda é muito mais importante do que a dublagem. A dublagem, ela lima aquele som de fundo, fica só a voz do dublador por cima, a ambientação vai pro brejo. Isso é muito comum na série Jornada nas Estrelas, trava-língua, na série Jornada nas Estrelas, em que você ouve lá os dubladores falando, mas o som de fundo, que é muito trabalhado, né? Aquele sentido de profundidade, você tem um bom aparelho de som como eu tenho e você não, aquele sentido de profundidade vai pro brejo, a dublagem deixa tudo flat, né, nivela tudo do mesmo jeito, estraga tudo. A legenda não, a legenda preserva isso, apesar de ser insidiosa. O que acontece é que nós estamos aí numa situação louca, né? O camaradinha pega o filme, ele tem um bom inglês, ele pega o filme, ele transcreve, né? Transcreve, coloca, cria a legenda com seu ponto de inserção para aquele lançamento específico, ou outro que quer que seja, e vai jogando. Isso é pirataria? Claro que é! Não é dele! O som que está ali não é dele, a trilha sonora não é dele, o diálogo do ator não é dele. Não é dele, não é. Pode falar que não, isso é um trabalho. Não é. Mas o que o cara fala? Não, porque eu estou fazendo um benefício para a comunidade. Verdade, mas você percebe o que pega? É o ego. Você vê o ego da molecada, porque no Brasil tem muito disso, né? Nós somos um bando de cachorro vira-lata que quer ser poodle, quer ser pincher, quer ser pitbull. Eu sou furioso, cachorrão. Mas você vê um fedegoso, um cachorro sarmento, e nessa cachorrada você vê os latidos, os ladrares dessa cachorrada, que não, porque eu quero fazer, porque eu tô ajudando. Meu, palhaçada, velho, palhaçada, coisa ridícula, coisa de bobagem, porque se não é seu, você pega, mas tá todo mundo pegando. O avanço da tecnologia não quer dizer que seja um avanço ético, moral, nem nada. Ela apenas muda a tecnologia. E cabe a nós, como pessoas, nos adaptarmos a essa tecnologia, mas sem abrir mão da ética. Sem abrir mão de certos preceitos éticos. Né? Como, por exemplo, pedir permissão. É impressionante, né? A mentalidade, a associação lá, a BPCPLM lá, tira o site do ar, mas o Legendas, ninguém senta para conversar com os caras. Ou vamos ver o que está errado? O que está errado? Não, você não pode fazer isso. Porra, bicho, eu não posso fazer isso. Mas não tem como. Eu tô falando por mim, mas olha quanta gente faz isso. O problema não sou eu, o problema é você, da distribuidora, que não se adapta a novos tempos. Né? Tem que se adaptar. E como é que você faz a adaptação aos novos tempos? Né? Muito simples. Você conversa. Você entra em acordo. Custa muito para as distribuidoras liberarem essas legendas para a molecadinha fazer, porque a distribuidora, os próprios pessoal da Legenda já falou, na Legendas.tv já falou, os caras vêm e pegam a legenda dele, mas tá certo, é deles. Essa legenda aqui, mas só que a legenda é deles, é da distribuidora, né? Você vê que um rouba o outro, né? O Legendas.tv roubou a distribuidora, ou furtou, como querem os nossos considerados advogados. Advogado. O Legendas roubou a legenda dos caras, roubou o texto dos caras e fez a legenda. A distribuidora vai lá e pega a legenda roubada para usar para ele, mas só que é da distribuidora mesmo, né? Puxa vida. Ela pode. É a mesma coisa se um livro meu sai, Meu Mundo Sem Sol, sai no Japão. O molequinho pegou, traduziu e jogou pro japonês. Aí eu vou lançar meu livro no Japão. O que eu vou ver qual é a tradução melhor. Essa dele é melhor, eu vou usar. É meu! Você vê que o sentido de posse, ele foi adulterado, foi modificado, ou até mesmo passou por uma mudança graças à dona internet, né? O copyright foi modificado, o acesso à informação foi modificado, a propriedade da obra, ela ficou muito diferente, e não estamos acompanhando, nós brasileiros, usuários, não estamos acompanhando essas mudanças, especialmente sob o ponto de vista ético, porque a gente está fazendo porque pelo nosso interesse, pelo nosso mesquinho, atrasado e miserável interesse. O vagabundo monta um site de legenda, seja qual site for, bota a legenda lá, bota, vai, vou falar dos meus amigos. Não são todos os sites que fazem isso, né? Eu vou falar dos meus amigos. Parabéns para o fulaninho. Ô fulaninho, é que eu estou fazendo uma homenagem para você, meu amiguinho. Estou fazendo uma homenagem para você. E ao mesmo tempo a distribuidora não fica, ela tem mais informação, tem mais advogado, está muito mais aparelhada. Normalmente eles sabem que não pode fazer nada, mas aí tem lá um camarada esperto. Não, vamos derrubar esse data center dos caras aqui. Vamos entrar em contato com o data center, né? Vamos, manda um e-mailzinho, pum, desaba o site. Quá, quá, quá, quá, quá, quá. Bem feito, botei no cu dele, bem feito. Meu chefinho, fechei o Legendas.tv. Ó, meu garoto, você fez um excelente trabalho. Você vai ganhar aqui uns DVDs pra você. Ah, obrigado, chefinho, o senhor é muito gentil. E resolve o quê? Resolve nada. Aí a molecada vem com aquela berreira. Eu quero assistir o Lost. Por que não tem o Lost? Eu quero ter o Lost, cara. legenda! Eu quero a legenda do Lost! Por que esse filho da puta tirou meu santo do ar? Distribuidora filha da puta! Aí já vem agora. Porque as pessoas devem descer uma fortuna! É tudo muito caro! É tudo uma merda! Eles não batem valor de nada! Os três lados estão errados. Os três lados são mariquinhas. O público, tudo bem, o público é imbecil por natureza, né? Eu meço pela televisão que tem no Brasil, essas novelas horríveis, esses telejornais horrorosos que mostram a violência todo dia para no final da noite entrar com Jesus, e tá lá e aquela arrecadação de grana medonha. TV aberta é uma tragédia. Eu não vejo, não assisto. Mas o pessoal do Legendas.tv, que se arvora, um camaradinha, o cara lá do Legendas, sei lá quem é, porque não se identifica, né? Ele fala em nome do site. Cita leis, e cita passagem de não sei o que lá, a sua vastíssima, entre aspas, experiência como estudante de direito, e que pereré e pororó, aquele pensamento burocrático do caralho e tal. Mas ele não desce do pedestal para conversar com ninguém. Não, é ele tá falando dele, que ele sabe, que ele entende, que ele conhece, não posso fazer nada, me desculpe, e bebê. Aí você vai falar com a distribuidora ou a associação ABPCPTPDM, você vai falar com os caras, mesma coisa, não, o interesse dos nossos clientes é esse, a gente vai fazer, acabou. Você percebeu que são, eu já falei uma vez aqui no podcast, vou falar de novo, o brasileiro é feito de microfeudos, né? Aquele negócio de feudos pra tudo quanto é lado. Sou eu sou reizinho, eu mando, eu sei de tudo e você não sabe, você é um ignorante. Lembra aquele quadro da Praça é Nossa que tinha aquele mendigo que achava que era milionário? Eu, meu caro colega! É a mesma coisa, só que aquela sátira é calcada na verdade, ela é baseada na verdade. Você vê esse turma aí, cada um no seu canto, o Legendas.tv se eximindo de culpa porque se acha certo e não tá certo, tem a legislação, mas legislação, já vou chegar na legislação, vou até anotar aqui, senão eu esqueço, né, que eu tô falando meio que no improviso, não, meio que no improviso não, né, eu tô falando no total improviso. O camarada fala da legislação, fala disso, fala daquilo, mas ele, tiro dele da reta, não posso, porque eu não posso fazer nada. Aí você vai falar com a distribuidora também, não, eu não posso fazer nada. Aí vai falar com o público, ver qual é que é a reação da molecada. Dá um bando de moleque ceboso, manhoso, birrento, que só quer saber de ter a legendinha dele do Lost, pra ele assistir o Lost na frente de todo mundo. Aí você critica isso, o nego aponta pra você. Pá, você tá criticando, você tem um monte de torrente no teu site, você usa um monte de... Mas eu sou um cara diferente. Se o dono da imagem reclamar, eu tiro a imagem do ar. Se o cara não gostou do texto que eu coloquei, eu tiro o texto. Não tem problema. Não gostou do torrente, eu tiro o torrente. Não quer que eu diga? Não, eu tiro. Sou extremamente flexível, né? Tá certo que neguinho não gosta quando eu falo mal, quando eu xingo, entra com processo, faz não sei o quê, mas isso é outro caso. Eu poderia muito bem tirar tudo do ar desde que fosse comunicado, porque, porra, tô ofendendo, tô contrariando, tô, não, tudo bem. Mas não, nego não, vou te amar, não, já vai direto pra cabeça, que é processo, é processo, quer fazer processo, a lei, o mal, né, o do Bob Esponja, o homem sereia, o mal está aí, o mal está em toda parte, loucura isso, né, cara. Aí nós temos o quê? Uma tecnologia que é neutra. Ela abriu uma série de possibilidades, mas é interessante, o brasileiro só usa tecnologia para fazer merda. É pra ele, a primeira coisa que ele fala, vou ver o que eu posso ganhar com isso. Não vamos falar de outros países, né, negada? Vamos ficar aqui no Brasil. O que eu posso ganhar com isso? Deixa eu ver. Vou digitar aqui, peraí. Ah, não, voltou a gravar, voltou. Estamos aqui, vamos usar a tecnologia, o que eu vou tirar? Vou baixar MP3 da música que eu... Eu vou baixar essa música, nossa, tá aqui e tal. Ah, vou comprar o CD. Que comprar CD? Você tá louco? Eu vou comprar o CD, é claro. O cara ganha bem, viu? O sujeito ganha bem, não. Vou baixar o CD. Olha quanta música que eu tenho aqui. Se não fosse assim, eu jamais teria acesso a nada. Ai, que eu sou fodão. Olha, eu tô levando vantagem. A lei de Gerson aí, né? A famosa lei de negócio é levar vantagem em tudo, certo? Daquele comercial do cigarro Vila Rica. Você acha isso no YouTube, você vê a essência do brasileiro é esse comercial. Aí eu vou baixar minha música, vou comprar o CD. Não, não vou achar o CD. Eu até compreendo porque, por exemplo, eu quero comprar o CD da trilha sonora do Stingray. Stingray. Eu adoro essa música, né? Eu vou procurar o CD, não tem. Tem lá fora. E custa caro pra caralho. Aí eu olho pro meu bolso, porra, meu, eu ganho tão pouco. Não tenho nem cartão de crédito internacional, nem cartão de crédito eu tenho, por razões ideológicas, viu? Não é por falta de grana, não. Razão não, não quero. Patroa tem, mas eu não vou usar o dela. Ah, eu não vou... Não... O que eu faço? Deixemos de lado essa sinuca de bico. Vamos passar agora para os filmes. Porra, Lost. Todo mundo gosta do Lost, menos eu acho Lost uma bosta. Acho chato pra caralho. Puta, que chatice, eu gosto do House. Puta, House, o último episódio do House tava foda. Puta roteiro, excelente texto. Não é à toa que essa série é nota 10 e todo mundo gosta, tem seus altos e baixos. Mas esse último episódio da pesquisadora de câncer, ela toda fodida, o que ela fala lá pro Wilson? Puta tapa na cara, roteiro do caralho. Mas eu baixei, botei a legenda, assisti. Ai, mas a distribuidora demora pra soltar no Brasil. Demora pra passar na TV, mas aí que está. Eu tô certo no que eu tô fazendo? Claro que não. Eu tô botando na bunda da distribuidora fazendo isso, porque a distribuidora vai perder grana. Ela vai querer passar na TV, ela vai perder receita. Né? Ela não vai poder passar o seriado, não vai poder atualizar nem nada. E quem que vai se prejudicar é ela, não, porque ela é um puta conglomerado do caralho, que tá com essa crise maluca aí, tá perdendo dinheiro, mas quem vai se fuder é a menininha lá do atendimento. É o camaradinha que caralho, não, não ia falar caralho, porque é isso. O camaradinha que carrega DVD nas costas, é a empresa de duplicação de DVDs, é o próprio Estado que vai deixar de arrecadar, porque o cara não vai ter... Ah, puta, queimaram meu lançamento, ah, não vou lançar, e foda-se, né? Aí vai gerar o quê? Desemprego, o cara vai pra rua, vai ficar sem trabalho, vai aumentar a situação da miséria. Meu, você vê como nessas pequenas coisas, né? Nessas pequenas canalices, a gente vai fazendo as coisas e não se percebe, né? Preciso comprar uma cadeira nova, que eu tô... Minha cadeira de rodinha quebrou. Você tem uma cadeira de rodinha aí, mano? Porra, tá foda. Eu tô escrevendo com a bunda direto na madeira aqui, com uma almofadinha, puta, dói pra caralho. Quem vai se prejudicar é a atendente, que vai perder emprego. É toda a indústria que vai se prejudicando. E o brasileiro não tá nem aí, especialmente essa molecada, né? Quero que se foda. Eu não tô nem aí. Eu entendo, eu sou um cara que tenta ser justo. Eu quero entender os problemas de todo mundo. Quero entender a bronca de todo mundo. A principal da distribuidora é isso, eles vão tirar, não vai poder lançar o filme. Então, puta, foda-se. Ao mesmo tempo, a distribuidora não pode lançar tudo aqui, porque o mercado aqui é microscópico, é pequenininho. Não dá pra lançar o DVD do Stingray, que eu adoro. É uma merda, mas eu gosto e foda-se, interessa. Não, é legal, não é uma merda, não. Eu queria poder comprar o DVD, queria comprar a caixa do House, queria... Meu, mas os preços são exorbitantes. O problema da distribuidora, não, o problema é nosso. Mas ao invés de nós agirmos como cidadãos, irmos pra cima do deputado, do senador ou do próprio presidente para cobrarmos mudanças, o que, que a gente faz? Vai roubar dos outros, porque isso é roubo. Ah, não é, né, um roubo menor, um roubo maior. Não, a gente vai roubar dos outros. Eu também, porra, eu tenho MP3. O senhor deputado, o senhor que está me ouvindo, o senhor também tem MP3 aí no teu iPod escondidinho. Se o senhor não tem, seu filho tem. Tá todo mundo mancomunado com esse furto escondidinho, né? Nós carregamos a semente da sacanagem, a semente da roubalheira, tudo pelo nosso interesse. Isso dá-se do quê? De uma situação econômica horrorosa, de uma situação econômica que fode com o país e fode principalmente com o nosso fundamento ético. Diferente do Japão, em que você, não pela grana, você tem um fundamento ético, você tem uma moral, você tem uma ética lá no Japão, que a turminha até baixa MP3, mas antes ele vai buscar melhorar a própria situação e de todo o seu semelhante, para que todo mundo possa comprar o CD original, o DVD original, todo mundo fica bem. Claro que tem seus percalços, tem seus problemas, tem seus... rola. Problemas políticos rola, normal. Mas chega um dado momento que todo mundo se acerta. E todo mundo fica bem. Todo mundo como nação, né? Como país, como povo. Aqui não. O brasileiro, a vontade do brasileiro de ser nação é carregar uma bandeira e jogar e ver o time de futebol. Isso é Brasil, né? quando a seleção joga, sobra. Sou brasileiro, com muito gorgulho no cu. Aí vira brasileiro, né? Quando a seleção joga é brasileiro, quando o camarada vai lá correr lá fora, né, ganha a maratona, é o Brasil! Não é o Brasil de fato. Então, quando eu tava no Japão com esse monte de brasileiro, lá eles viram brasileiro, né? Tem folhinha do Brasil, tem a bandeira brasileira em casa, carrega a camisa do Brasil, sou brasileiro. O brasileiro só é brasileiro fora do Brasil, né? Dentro do Brasil, ele vira um monstro. Ele vira um monstro egoísta, egocêntrico. Eu só quero o meu. Eu quero o meu lado espiritual. Eu quero o meu filme. Eu quero a minha música. Política? Foda-se. Eu vou voltar a brigar, vou chutar. Eu quero político. Então tem essa também. Eu quero político que vai fazer mais por mim. Mas só na retórica, né? Vamos acabar com a fome. Vamos fazer o fome zero. Vamos melhorar o país. Esse é bom. Tá falando pra mim. Então eu quero esse aí, vou, pop, vai lá e volta no cara, e o cara não faz absolutamente nada. Ah, foda-se. Só pensa em mim. Só quero eu. Resultado. Fode tudo. Porque quando você tá pensando num camarada egocêntrico, egoísta, eu conheço um cara que é 100% assim, o Fernandão, mano velho, o grande Fernando, sabe quem que eu tô falando, né? Aquele baixinho folgado. Ele só pensa nele, né? É ele, mais nada. E não só externamente, mas principalmente internamente, esse camarada vira uma favela, ele é um favelado mental. Porque não é a grana que importa, né? Não é o teu iate, a tua casa na praia, o seu apartamento, o seu iPod, não, a sua roupinha, não é isso. É a mente, é o pensamento, negado a ser, guarda isso. O nosso grande referencial total e humano é a mente, é o nosso pensamento. Se você pensa de maneira egoísta, bicho, é tão fácil te manipular. Veja essas grandes igrejas aí que os caras vão lá, eu quero resolver minha vida. Beleza, bota cenzinho aqui pra Deus. Opa, pra já, vai resolver, vai. Então, tô. Olha, o camarada, ele é tão maluco, ele é tão ignorante que ele vai fazer negócio com Deus, que é uma abstração. E mesmo que fosse Deus o verdadeiro, existisse, meu Criador do Universo, acho que o Criador do Universo precisa... Não, é pra manter a palavra. Levar a palavra adianta, não é manter a palavra, é pra manter o império da palavra, né? O imperialismo da parada trazendo cada vez mais gente. Porque a religião, se ela seria boa, se ela fosse naqueles moldes budistas, em que o camarada abre mão de tudo. Eu vi só uma vez no Japão, isso me marcou muito, né? Eu vi só uma vez um camarada andando assim, era um monge, bicho. Com seu manto, tal, seu chapelão, parecia coisa de manhã mesmo. Eu fiquei impressionado, eu falei, que caralho que é isso? Aí eu lembrei, né? Porra, esse é um monge. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo para ficar ali no meio da rua orando pela humanidade. Isso sim! E ele é impecável. Por dentro e por fora. Eu não podia conversar com ele, porra. Fiquei intimidado pra caralho, né? Era um cara normal. Devia ter seus 30 e poucos anos. Tá, um japonês normal. Ele andava por aí, ele parava num canto, sentava, abria sua esteira, ajoelhava e ficava orando. Aí você dava um dinheirinho pra ele. Onde é que ele dormia? Não sei. No templo? Não, esse não dormia em templo, dormia na rua ou de favor na casa de alguém. Porque ele tava fazendo um benefício. Aí você pedia conselhos, me disseram depois. Pedia conselho e ajudava todo mundo. Todo mundo. Ele levava a palavra de Buda, mas não a palavra impressa, mas o papo, né, para levantar a vida das pessoas. Isso sim, isso eu endosso. Mas o camarada que monta um puta de um templo para arrecadar grana, para salvar, não, templo não, templo é bobagem. Se o cara tem uma abnegação para com o seu semelhante, ele vai para a rua. Mas você veja se isso passa na cabeça de alguém. O camarada, ele vai para a rua, ele vai, não, vou fazer um voto de pobreza e voto de castidade. Você tá louco? Você tá pirado? Ele vai pegar a religião para ele ser melhor do que os outros, para ele obter poder, ou para ele se agregar a uma religião-estado, a um microfeudo religioso qualquer, para ele ficar ali sendo mais uma peça na máquina gangrenada, na máquina apodrecida de vampirismo da alma alheia. Ele não abre mão de nada, porque você vai numa religião, você abre mão de tudo, né, cara? Não, vou abrir mão de tudo porque eu vou me dedicar ao meu semelhante. De vez. De vez. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Vai de uma vez. Mas não, o brasileiro ele quer quebrar um galho, né? Não quer quebrar um galho. Não, peraí, eu vou ajudar meu semelhante, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Não, eu vou ajudar meu semelhante, mas eu vou me sentir numa paz tão grande. Isso é interesse. Ou como disse o Monteiro Lobato, fazei o bem. Confiar e desconfiando, né? O Monteiro Lobato fez isso numa fábula dele. Confiar e desconfiando. Não, confiar e desconfiando, caralho! O religioso de vez ele confia cegamente porque ele está sendo guiado por uma convicção maior. Não tem interesse de ganhar dinheiro, de ganhar benefício, de ter lugar para dormir. Onde ele está bom, porque a missão dele é aquilo. A vida dele é aquilo. Ele não vai vender livros, ele não vai dar palestras, ele não vai montar templos, ele não vai fazer absolutamente nada que seja institucionalizado. Ele vai para a rua, ele vai orar para o semelhante, vai conversar com os outros. Não sei como é que ele vai ter um amortecedor emocional para segurar isso, porque é uma puta de uma barra. E ele vai para o meio da bosta, viu? É claro que no Japão não tem tanta merda, mas ele vai. Se não querem ele, ele vai embora, tudo bem. Ele vai para o canto dele, mas não. Aqui não, você não vê um pastor evangélico. Ele só vai no meio da favela por interesse. Ou só da favela e o cara monta né, a igrejinha dele lá para salvar o seu semelhante. Não, para cooptar. Entendeu qual é? Que a função da religião é essa, é cooptar. Trazer mais para o rebanho, quando devia ser justamente o contrário. Não ter rebanhos, ter indivíduos. Não é para você usar o teu terno e gravata, carregar a Bíblia debaixo do braço, ou então ir lá na mesa branca falar com os auspiciosos mestres do astral superior. Bobagem! Se o mestre do astral superior quiser falar contigo, que venha falar contigo direto. Vem aqui, que aparece aqui. Tem Deus, beleza, cadê Deus? Manda o Supremo Criador do Universo vir falar comigo, desce do pedestal. Não, mas mesmo a nossa versão de Deus é uma coisa distante, lá em cima, superior, porque nós desejamos ser superiores, turminha. A gente quer ser melhor que o outro. Por isso o camarada entra na igreja para ser salvo. Eu quero ser salvo. Ai, tô salvo. Bota cenzinho. Opa, compra essa pedrinha especial aqui que ela vai te iluminar, abrir os caminhos. Opa, tô salvo. Tô salvo. Estou salvo. Agora vou falar com Jesus. Quando deveria ser simples, você quer falar com Jesus? Quer falar com Jesus? Cadê Jesus? Tá na Bíblia? Não, essa Bíblia não. Cadê Jesus, o dito cujo? Quero ver o homem, quero botar a mão no bruto. Quero segurar o ai, cadê? Não tem, velho, porque é propaganda. A busca espiritual, ela passa primeiro. Se é espírito, não pode ter matéria, né? Não pode ter grana. Ou é uma coisa ou outra. Não pode ter meio termo, é coisa de brasileiro. É coisa de interesseiro, coisa de safado. Ah, não, você tem que melhorar o teu espiritual para melhorar o material. Não! Você tem que melhorar o teu material para ter... Não, você tá louco? Você tem que ter só o espiritual e só o material. Você pode ter as aspirações que queira, de salvamento disso, beleza. Mas quando você vai para o espiritual, você tem que abrir mão de tudo. Meio termo não dá. Meio termo não funciona. Mas o brasileiro adora porra do meio termo. Por quê? Porque esse meio termo te dá poder, né? Dá o poder de você, olha, se a situação... É que nem minha mãe fazia, né? A minha mãe se dizia católica, né? Eu sou católica. Ela não ia na igreja, mas se dizia católica e orava a Jesus. Beleza. Mas o calo apertava, ela ia na macumba. Porra, que católica é essa? Não, que caralho, que católica. A situação apertava, a macumba não resolvia, ela ia onde dá fazer a bruxaria dela, a macumbinha dela, não quer, ela quer ver o problema resolvido. Brasileiro é isso! Brasileiro é que nem essa piromba da minha mãe. A véia quer resolver o problema dela, mas não é assim, cara. Os problemas da matéria, entre aspas, você resolve com a razão. Com a tua inteligência, com a tua experiência, com a tua sabedoria que foi sendo amealhada ao longo de todos os tempos. Você vai fazer a coisa certa, pela moral também resolve, mas não com o espiritual. O espiritual ele não entra na matéria e vice-versa. Não, porque o espiritual, a matéria foi criada pelo espiritual. Não, não foi. Estou falando em termos filosóficos, né? Não estou falando em termos criacionistas. Se a gente entrar nesse lado, fodeu de vez, né? Você tem que buscar ou o espiritual né? Ou um material agnóstico. O agnóstico é o tucano da religião, né? Ele não é nenhuma coisa nem outra. Não, tô esperando para ver, não sei, não vou afirmar. Existe Deus? Olha, não sei, porque se Diego fala que tem, mas não provou que não tem. Ah, então eu vou ficar no meio do muro aqui. Falei, não, vai se fuder. É típico de brasileiro. E quando vai ficando nesse meio termo, o que acontece? Mofa. O pensamento mofa, negada. Presta bem atenção, o pensamento do cara fica mofado. Aí ele vira o quê? Espírita. Ai, os auspiciosos conselhos. O espírita fala assim, né? Auspiciosos conselhos. Nostral superior. Ele pira. Ele dá uma espanada, ele vai pro espírita, vai pro catolicismo, vai pra macumba, vai pra algum lugar e se arrebenta. Porque não dá, não dá. Ele vai pro... É um pensamento do espírito, por quê? Porque é mofado. O espiritismo nem existe mais na França, que o Denizar Rivail, o Allan Kardec, criou aquela bagaça lá pra ganhar uma grana. Era racista. Denizar Rivail era racista, o Allan Kardec era racista, não gostava de preto, não gostava de amarelo. Tá lá, se você for. Mas não, aqui o espiritismo prossegue. Poderoso, incólume. Aí você vê a foto lá do terreiro, é a mesma coisa, né? Do caixão lá onde tá enterrado o Chico Xavier, né? Tem o quê? Aquilo lá é um mausoléu ao ego, né? Tá lá, né? A estátua do homem psicografando os livros e vai na biblioteca, é um catálogo, né? Porra, meu! O negócio do homem lá virou. O caixão do homem virou uma biblioteca. Que isso, bicho? Como é que um cara religioso, um camarada religioso, vai querer que ser lembrado, enaltecer, ter o ego? Mas se fuder, mano! Se fuder! Eu tô falando do Chico Xavier, tem foto dele aí que mostra que ele era mistificador. Ele mistificava, tá lá com aquelas entidades fajuta, mulher vestida de branco. É fajuto, fajuto! É, claro que é! Mas aí que está, o espiritismo prossegue no Brasil incólume. Incólume, porque é cada um para si. Eu quero ter o meu quinhão de poder. E o espiritismo me dá poder. O poder de eu mandar. Porque eu tô falando com entidades superiores. Eu tô me comunicando com o astral. E esse desejo de poder vem também no diploma. Aí eu sou bacharel. Eu sou advogado. Eu fui no tribunal ontem, né? Ver lá a merda do meu processo que o gordo tá movendo contra mim, né? Aí eu fui lá. Olha só como é que funciona, né? Eu botei lá minha camisa branca, botei essa minha calça que estou agora, botei uma gravata e minha malinha metálica aqui, bonitinha, parece uma coisa de fotografia, fui lá. Todo mundo me tratou como doutor. Ô doutor, só quer isso aqui, doutor? Não, por gentileza, muito obrigado. Ah, só quer tirar isso aqui, doutor? Quero, doutor. Ô doutor, vou segurar a porta pro senhor. Oh, muito obrigado. Eu olhei bem, bicho. Eu não sou doutor nem fuder. Mas o hábito faz o monge. É o poder, cara. Isso é o poder instituído do Estado. O doutor, ele é poderoso, ele bota o terno. O terno nada mais é que o manto, né? Aquele antigo manto do templário, né? Ele é o executor da lei divina, né? Ele vai executar a vontade de Deus. Aí se você põe qualquer coisinha que minimamente lembre um templário dos tribunais, você já está perto dele ali, tá? Já virou templário também. É a mesma coisa com as religiões, cara. É a mesma coisa. Você bota lá um terno azul celeste, uma gravata branca, vai pro meio da rua com uma bíblia e vão achar que você é evangélico, né? Você está só se vestindo esquisito. Se você bota uma roupa branca, um colarzinho colorido, é macumbeiro, é espírita. Não é. São os moldes. O cara não é nada disso, mas são os moldes mentais, né? Porque nós queremos poder, turminha. Nós queremos poder cada vez mais. E esse poder se reflete aqui naquilo que eu vou te dizer, na legislação. Na legislação brasileira, que ela foi cunhada por poderosos. Eu penso assim, quando foi a última vez que um deputado, um vereador, um senador chegou para você, olha, o que você acha dessa lei? Não, o sistemão é para você votar no cara e o cara vai cuidar de você. Você acha que num país como o nosso, em que cada um por si e Deus para ninguém, vai funcionar? Essa democracia vai funcionar? Vai, pro cara que você botou lá, né? Opa, mano! É só você ver os deputados, nossos nobres deputados, né? E as suas atribuições fantásticas. Quando eu vi lá um deputado falando, não, o deputado também trabalha fora do gabinete. Bom, estou na minha cama aqui. Minha patroa, venho neste momento dizer que eu quero uma chapeleta. Trabalhe em prol da minha pica. É que não, não, loucura, né, bicho? Não, porque eu trabalho junto às bases, eu converso. Porra, mas a função dele não é criar leis, né? Não é fomentar o desenvolvimento do país. Porra, mas o camarada ganha uma fortuna. Ganha uma grana alucinada pra ter semana de 3 dias. Que trabalhador tem isso? A gente fica indignado. Porra, que, olha lá, o senador fica 8 anos lá pra fazer o quê? Eu não vi o senador fazendo nada. Mas, meu, quem que botou o camarada lá? Fui eu. Opa, foi você, né, mané? Quando o cara vê, não, vote em mim que eu vou melhorar o país, vote em mim que eu vou melhorar o país. Você vota no cara, ele te esquece. O culpado é ele ou é você? É você, né, palhaço? Palhaço, palhaço, palhaço! Você vota no cara que mente ou que te chaveca e você acredita. E aí? Aí depois você quer cobrar mudança? Você não cobra mudança, tá aí, não vai fazer nada. Mas então por que você vota? Porque o voto dá poder. Você fica pertinho do poder. Eu não vou fazer nada com o deputado. Nunca falarei com ele, mas eu vou botar ele lá porque eu sou foda. Porque eu sou fodido. Olha, eu vou votar aqui. Tchum, votei no fulano. Eu tô bonito. Mas o fulano tá roubando. Ah, se tivesse lá também roubava. Já ouvi isso de um lado de advogado, hein, meu? Um amigo meu falou: opa, se tivesse lá eu faria a mesma coisa. Aí ele virou pra mim: você também faria a mesma coisa, Zé Roberto? Falei: ah, não, não, não, não, não, não. Porque por incrível que pareça, eu tenho um restinho de consciência, né? Eu tenho uma coisa chamada vergonha na cara. Tá certo que eu sou um palhaço, eu brinco muito, eu me divido. Mas, meu, você tem que ter vergonha na cara pra algumas coisas, cara. Tem que parar com isso, tem que começar pelo menos a pensar. E como é que você resolve isso, cara? Dizendo não. Diga não, velho. Não concorde com tudo só porque o teu interesse está na jogada. Não diga amém porque a legendazinha do sitezinho do cara. Meu, olha como as pessoas se vendem fácil. Um moleque aqui dizendo para mim: não, se você não gosta dos caras, por que você vai lá pegar a legenda? Por que você vai pegar? Não pega! Não pega! Não pega! Olha que cara burro do cacete. Eu pego a legenda, porque primeiro tá lá. Né? Tá lá. Tá, eu quero ver o Lost, quero ver o Lost, não, porra, eu quero ver o House. Já tá, não foi lá pro freudiano, não, viu, viado? Eu não gosto do Lost, eu não assisto o Lost. Aliás, eu nunca assisti, pra dizer a verdade. Eu assisti o Heroes, mas deixei de gostar. Ah, puta, troço chato, ai. É o X-Men com puta que merda, não vou ver essa merda, não. Mas aí o camarada baixa lá: mas por que você pega essa porra, então? Por que você pega? Por que você pega? Porra, eu pego. Mas não quer dizer que eu tô dando endosso a tudo que os caras fazem. Você vê como o brasileiro, ele tem a corrupção na mente e no coração, né? Ele vai lá, ele pega a legenda: ah, o cara me ajudou, é meu amigo. Tudo que ele fizer eu vou concordar. É a mesma coisa com religiões, com tudo, tudo, tudo, tudo. Deu um negocinho pro brasileiro, o brasileiro vendeu. Deu um tapinha na cabeça dele: ah, eu sou amigo. Isso me faz lembrar o Peixoto era muito isso. Nossa, mas eu não vou citar só o Peixoto, quanta gente que eu conheci que era assim, né? Desde homens, mulheres, criando, dá um tapinha na cara. Opa, esse é mano. Me ajudou, é mano. Porque essa é uma distorção da cordialidade do brasileiro. O brasileiro acha que ele tem que ser cordial com todo mundo. Não é ser cordial, ele está se vendendo. Ele se vende porque ele quer comprar. Sacou? Ele se vende porque o barato dele é ser comprado. Né? E também porque ele está pronto para comprar também. Porque nós somos uma sociedade mentalmente corrupta. Nós não encontramos o nosso prumo da vergonha, né? O Japão foi massacrado na Segunda Guerra. Ali passou por misérias que você nem faz ideia. Você não faz ideia. Você não imagina. Você vê aquele lá, que é gibizinho gen, pés descalços. Aquilo não é nada. Nada, absolutamente nada comparado com a realidade. A última guerra que o Brasil esteve, qual foi? Nenhuma. Tivemos aí uma revolução mequetrefe em 64. A revolução constitucionalista, essa palavra é um quebra-queixo fudido. Constitucionalista de 22, 32, sei lá, mas já esqueceram tudo. Fizeram aqueles puta monumento no Ibirapuera, aquela pica imensa, né? Os picudos, né? Faz uma pica imensa, aí são picudos, mas tá o picudo morto, né? Bela pica morta. Aí os grandes heróis, mas São Paulo perdeu, né? São Paulo perde! perdeu do governo, vai tomar uma tunda, mas vamos fazer um memorial dos nossos bravos heróis que morreram e perderam. Se eu falasse isso pro meu pai, bicho, meu pai quebrava minha cara na porrada, bem que ele morreu. Ah, os heróis constitucionalistas, teve aquele rol da Revolução, né? Ouro para o Brasil, todo mundo deu ouro, as mulheres tirando anel, não tá aí, aqueles sacos e sacos de anéis, cadê essa porra? Parou tudo. Roubaram tudo do anel do Brasil. Passou um documentário aí no Canal Brasil, né? Eu não sou de assistir o Canal Brasil, mas tá passando sobre a FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira na Europa. Que vexame! Você vê lá, é um vexame! É um vexame! Primeiro desembarca com o uniforme igual dos alemães, né? É um vexame! Ai, caralho, tá levando a descer no cacete, meu filho da puta, o quê? Aí, vem os nazistas jogando papéis lá pros brasileiros, né? Não, largue o país, em português, né? Aquelas propagandas, grande avião passa por... Ah, tá, né, não sei o quê, larga o Brasil, pula isso aí, o Brasil vai se fuder. Não, mas o brasileiro, o soldado brasileiro, ele concordou, discordou dos alemães? Não, ele não sabe ler. Os alemães não sabiam, o brasileiro não sabe ler, tudo analfabeto, os soldados foram tudo analfabeto. Deu tanto rolo, morreram mais de 300 soldados brasileiros lá naqueles montes, né? Naquela Colégio, Monte Castelo, né? Era uma fortaleza, jogaram os brasileiros, morria que nem mosca. Os bravos brasileiros morreram que nem mosca. Aí fizeram lá no finalzinho uma... Pegaram os gringos, né, a pedido do governo Getulião, né, do governo pediu, ó, vamos fazer uma filmagem aqui dos alemães se rendendo para os brasileiros fazer propaganda, né. Aí fizeram os alemães lá, né, puta, você tá preso, vai fazer o quê? Você concordar com os caras, os brasileiros se rendendo para os brasileiros, o soldado brasileiro pegando na luta, bacana. Aí quando foram tomar uma cidade lá, né, o coronel americano, estadunidense, vamos corrigir essa estadunidense, o senhor libera aqui pro Brasil tomar, o cara fala, fuck you, nem fodendo, vocês são muito frouxos, muito pica mole, não vão tomar posse, tá louco, vocês morreram que nem mosca, you die like a fly, like a bunch of fucking flies, vocês morreram, aí voltaram como heróis, os heróis de uma guerra em que perderam. O brasileiro é isso, cara. A gente se alimenta de tanta mentira, de tanta falácia. Aquela, o George Orwell, se estivesse vivo, ele visse o Brasil, ele ia falar, meu, vocês são mais loucos do que eu, vocês levaram a sério as minhas porra. Outro exemplo da falácia, né? Você pega o nosso querido quadro da independência do Brasil, que na minha infância aquilo, não, a verdade era essa, aquele é do Dom Pedrão erguendo o bagulho lá, né, a espada, é fajuto. Não foi nada daquilo, não foi daquele jeito, mas é um quadro. E esse quadro é plágio de um quadro italiano famoso, né? Eu vi isso aí, não sei onde. Outra falácia da Nova República, né? O Tiradentes, né? Não, os historiadores dizem que existe, que não sei o quê. Não, mas prova esta merda. Prova, cadê? Não, porque o Portugal escondeu. Aí mostra aquele quadro lá do Tiradentes como um Jesus, né? O mar. O mate, aí mais recente, os quilombos, os quilombolas, tudo conversa bola e bicho, tudo farsa. Aí isso se reflete aqui, ao que? Se reflete aqui as nossas legendinhas queridas, né? Ao nosso simples interesse mesquinho. Tá gravando essa merda aqui, bicho? Deixa eu ver. Peraí, deu um pau aqui, peraí. Não, tá gravando, você tá gravando. É nosso simples interesse mesquinho de ter o nosso... A gente baixa o filme na ilegalidade. Tá errado, porque a gente... A justificativa é que não temos dinheiro. Mas tem muita gente, como eu vi lá no Promo Center aí da Paulista, quem compra é bacana. É cara que tem grana mesmo. Ele rouba por opção. Muitos de nós pegam esses filmes por falta de opção. Porra, eu quero assistir, a internet me favorece... Pô, eu vou pra cabeça, mano. A distribuidora que se vire pra se atualizar. Tá certo, tem uma certa certeza aí, tem alguma coisa certeza. Mas em compensação, eu não tô ouvindo a distribuidora, né? Que é o caso do Legendas. Mas quem vai roubar DVD pirata é bacana. Isso já cansou de ver, né? Nessa aquelas apreensões. Quem pega essa é bacana. Ele quer economizar, porque a mentalidade do brasileiro é essa. E você também é assim. Eu também sou assim, não vou negar. Eu também, eu tenho aqui na minha frente um... Eu fui numa loja... criança, muito moleque. Eu fui numa grande loja aqui, né? Na loja de departamentos, tinha um display da Motorola. É uma caixinha, né? Uma caixinha aqui da Motorola de propaganda. Não é, não tem barulho, é um enfeite. Eu achei tão legal isso, né? Eu peguei, porra, eu vou pedir pra alguém, mas se alguém não deixar? Ai, eu não vou poder. Aí eu desmontei o display, ó. Tá aqui, desmontei o display. Eu fico na mão assim e saí, né? Porra, você vê que nem eu tô incólume, né? Nem eu tô fora dessa brincadeira. Tudo bem, é um display. Isso não, puta, isso vai pro lixo, né? Mas é que eu adoro a Motorola, né? Eu gosto do símbolo da Motorola, eu gosto dos aparelhinhos. Eu tenho... Todos os meus celulares são Motorola. Mas o meu pensamento, ele foi distorcido. Pô, não, pede pra alguém. Não, eu não pedi. Você vê que eu também sou besta. Mas isso é o quê? Eu tenho uma teoria que diz o seguinte, né? Da mesma maneira que a palavra, ela passa por modificações, tem os memes, né? Se eu falar pra você uma palavra agora, você vai associar. Isso é uma puta falácia do caralho. Por exemplo, multipass. Essa é uma frase lá do filme Quinto Elemento, exatamente, você acertou. Mas, por exemplo, a palavra, ela é um vírus, né? Como disse a minha querida Laurie Anderson, a linguagem é um vírus. Ela passa de cabeça, por vias mentais, etc, etc. Eu vejo isso no meu livro Mil Nomes, né? Ou no próprio Mundo Sem Sol, né? Que várias pessoas já chegaram até mim. Zé, eu estava lendo um trecho seu aqui. Eu vi a cena assim, assado. Aí eu vou ler o texto. O texto é normal, comum, mas a imagem ela fica agregada meio que mentalmente na palavra. Não é que a palavra... ela descreva a cena. Não, ela descreve, mas tem algo além. Eu acho que a única coisa mágica mesmo é isso, né? Se existe magia, é isso, é a magia da palavra, em que você fala uma coisa, a pessoa capta, mas num nível inconsciente, num nível lá longe. E ela fala, meu, funciona. Mesma coisa com Mil Nomes, o moleque tá lendo ali, tem uns molequinhos aqui que estavam lendo, falou, Zé, eu não entendi muito bem, não, mas nossa, isso aqui tá tão bom, cara. Ele não entende porque ele não sabe ler. Mas ele captou a ideia atrás da palavra, né? Esse é o segredo, né? É o grande mistério do texto bom. Mesma coisa com Monteiro Lobato. Eu li alguns textos dele. A imagem vem de uma maneira fantástica. E é isso que interessa num bom texto. Mas a palavra, ela é modificada. E eu, quando eu peguei esse displayzinho da Motorola, puta... Depois eu parei para pensar, meu, olha, eu prego tanta coisa que acabo fazendo, porque esse vírus está na minha mente, está na sua também. Eu escrevi recentemente no meu blog, né, uma passagem lá dos Ramones, né? Because everybody has a poison heart. Nós temos o coração envenenado. Nós envenenamos nosso coração com tanta porcaria, com tanto lixo. Imagina um favelado, não, vamos pegar um cara, um faminto, em que você dá pra ele o banquete só de guloseimas da Doritos, né, de salgadinhos. Ele vai comer que nem um alucinado, porque ele tem fome. Ele vai se entupir pra caralho. Mas ele tá comendo porcaria, ele foda-se, isso me sustenta, nós somos isso. Nós somos um bando de gente faminta, de respostas, e as respostas não existem. Ou se elas existem, a gente não quer saber delas. Nós não nos interessamos por elas. Nós queremos apenas manter essa constante alimentação, né? Dessa cloaca, desse buraco em nosso peito juvenil, varonil. Nós queremos manter isso cada vez mais. Só que não dá, cara. A gente joga mulher, a gente joga pornografia, a gente joga eleição, a gente joga governo, a gente joga televisão, iPod, MP3, de legendas, tudo. A gente joga tudo isso e o buraco não fecha. Esta merda não para. Aconteceu comigo, por que eu soltei todo aquele negócio contra o camarada macumbeiro lá que me processou e o caralho? Porque eu no meu processo de desconstrução, eu joguei tudo pra fora. Eu vomitei. Se o que eu fiz foi certo ou errado, não interessa, mas eu me senti limpo por dentro, porque eu me convenci, porque é um processo mental, né? Se a coisa acontece na sua mente, eu te falei que é o segredo, né? Se ela tá ali, aí você visualiza tudo, não, vou jogar isso tudo fora. Jogar fora. Lembra daquele desenho do meu considerado Pato Donald Duck? Aquele Pato Donald no País da Matemática. É um desenho maravilhoso, né? Uma das raras obras de arte. Uma das grandes obras de arte do Disney, né? Então uma parte que ele lá, o espírito da matemática, chega no Donald, ó. Você quer conhecer matemática? Quero. Muito bem, vamos ver a sua mente. Ele entra na mente do dono e vê aquela... Meu, que zona que é a mente do dono. Ideias ultrapassadas, convicções absurdas. Aí ele, o espírito vai lá e limpa, põe as coisas em ordem, posto da margarida. Ele limpa a cabeça do dono, passa aquela mudança. E o dono, tipo, pã. É, agora eu entendo, agora eu penso melhor. Comigo, com a macumba, foi a mesma coisa. Durante anos eu fui sendo envenenado pela religião. Não pela religião Estado, mas pela religião como instituição de salvamento de almas, né? Eu fui envenenado desde aquele catimbó do meu padrinho até mesmo o catolicismo da minha mãe, o espiritismo do meu pai. Isso tudo era veneno. Veneno, veneno, mas que me criava aquela sensação de dependência do próprio veneno, né? Porque a religião, assim como qualquer ideia, ela vicia a nossa mente, né? E a mente quer cada vez mais, precisa de cada vez mais. Aí o que acontece? Quando eu fui expulso da macumba, me botaram pra fora, eu passei por um período grave de depressão. Fiquei deprimido pra caralho, fiquei furioso, fiquei mal, como todo mundo que sai da religião. Você perde o teu chão. Eu conheci um camarada aí que disse mesmo, não, Zé, eu perdi o chão. Perdi o meu chão, porra, e agora? Porque aquele chão foi criado na imaginação dele. Mas acontece que eu sou um cara determinado. Se eu perdi o chão, eu vou construir o meu chão. Não vou construir um chão daquele nem dele, não. Eu vou fazer o meu. Que é o que devia ter feito desde o começo, e alguns poucos conseguem, né? Eu fui jogando fora, joguei todas aquelas macumbas de livro, aquelas bostaiadas, fui pensando e reformando. Porque o espírito da matemática do Pato Dono sou eu. Porque eu não tenho um cara que vai entrar na minha mente pra me limpar. Tem uns psiquiatras, uns psicólogos, mas porra, aí é foda. Ele vai tirar um fantasma e colocar outro, né? Que é o fantasma do Estado. E o Estado é um fantasma. Não, eu quero eu. Eu quero limpar tudo. Eu vou jogar tudo fora. Joguei. Jogando fora. Mas esse jogar fora é uma contestação. Vou colocar em dúvida. Tem Jesus? Não, não tem. Então eu não quero. Pum, fora. Não, porque o espírito disso, ele, não, o espírito fala comigo, não, ele não fala, ah, então fala, aí vai jogando, meu, a quantidade de lixo mental que eu joguei pra fora, aí em dado momento eu zerei, né, e me tornei o quê? Ateu. Foi difícil porque, porra, meu, a minha educação é pra ser religioso, um religioso meia boca, tipo assim, qualquer brasileiro, né, como minha mãe, em qualquer lugar que resolvia o problema ela ia, mas era farsa. Era farsa, só tinha farsa, farsa, farsa. Aí eu joguei tudo fora, zerei. Pum, apertei o reset, pum, zerei. Não tenho mais ambições de poder, não tenho mais ambições de ego, nem nada. Continuo doido, desbocado, alegre, mas eu precisei vomitar tudo isso, né? Eu precisei colocar pra fora tudo isso, porque senão, meu amigo, não dava certo. Não dava certo, eu ia me tornar um monstro. Porque quando você está jogando fora essas coisas, presta atenção, viado, quando você está jogando fora esses ideais religiosos, a tua mente, ela está querendo mais, ela está viciada, você tem que controlar a desgraçada, né? Não, sua filha da puta, você não vai pegar outro. Como aconteceu com alguns caras que foram para a religião A, para a religião B, que largaram a macumba e foram lá até para virar muçulmano, aí vira católico. Não, isso é um vício da religião. Eu falei, não, eu não vou para lá. Me convidaram, não, venha para o budismo, venha conhecer. Não, eu não vou. Eu sou o senhor do meu caminho, né? Eu, quem vai morrer no final sou eu. Eu tenho um dia de morte. E tenho 25 mil dias, puta, fantástico, House. Tenho 25 milhões de dias para fazer uma boa vida. É isso que eu quero fazer. Eu não vou dedicar minha vida para me preparar para a morte, que a religião é isso, né? Ela te prepara para morrer. E ela vai te enrolando, te dando poder até você fechar os olhos. Aí você morreu, meu amigo. Foda-se você, você já foi. Já não tá mais nada responsável. Aí vamos pegar outro otário que tá vindo para aí. Vamos pegar mais um. Aí o que eu fiz? Joguei tudo fora, zerei, falei, meu, eu vou morrer, mas eu não vou mais ter medo desta merda, desta morte, porque ela é inevitável, não há como escapar dessa buceta lá. Tu vai morrer, mano. Você pensa que não, mas tu vai morrer, filho da puta. Então por que eu vou dedicar minha vida a uma instituição, a uma seita, a uma filosofia? É a minha vida. Eu não vou nem dedicar a pessoas que não merecem. Quem merece a mim é minha esposa e meus filhos, né? Eles são, puta, que uma maravilha, cara. Minha casa é pobre, é cansada, desbeiçada, mas eu sou um cara feliz. Eu duvido que você seja feliz completamente como eu sou. Porque se eu... Puta que pariu, já me... Depois esse cara vem e bota uma arma na tua testa, meu... Eu morro feliz, cara, porque eu realizei um monte de coisa legal. Transei com um monte de japinha. Eu fui pro Japão. Eu rodei um monte de lugar. Eu fiz tudo que eu queria, publiquei meu livro. Se eu puder publicar mais, eu vou. Eu morro. Eu tenho 3 filhos maravilhosos que eu vou ficar triste porque eles ficam sem pai. A minha filha mais nova é a coisa mais fofa do mundo. Doidinha. Maravilhosa. A filha do meio é uma gata linda. Meu filho mais velho é um senhor sério, assim, discreto na dele. Ainda bem que ele saiu pra comer o Big Mac dele. Não, ficava louco aqui. Minha casa é pobre, desbechada. Eu não consigo arrumar. Tem que não sei o que, tô fazendo uma reforminha ali, é difícil, minha vida é difícil, eu não consigo escrever meus negócios, mas pau no olho do cu, eu sou mais feliz que qualquer religioso filho da puta, porque eu não tô mentindo pra ninguém, entendeu? Eu não minto pra ninguém, você olha na minha cara, tá aqui, ó, tá aqui minha cara, eu não tô mentindo, você quer me matar, me mata, porque a minha vida tá realizada e plena, vou fazer cada vez mais, vou fazer cada vez mais, mas o brasileiro não tem esse objetivo, cara. Ele quer a manutenção do próprio poder. Presta atenção, cara. Ele quer a manutenção do poder dele para ele poder ser o gostoso. Eu não sou o gostoso porque fulano vai me dar a autoridade para ser gostoso. Eu sou gostoso porque eu sou mesmo, perante a mim mesmo. Eu não devo nada para ninguém. Pode processar, pode me pôr no pau, pode fazer o que quiser, mas na minha consciência eu tô tranquilo porque eu não tô mentindo. Eu não estou vendendo falsa esperança, eu não estou incorporando um caboclo de araque, que sou eu mesmo, eu não estou sendo um Exu fajuto, não estou sendo um evangélico maluco, não estou depositando crença em ninguém, eu confio em mim. E eu só consegui alcançar esse nível zerando tudo. Mas esse pessoalzinho que mexe com legendas, você também, você não pensa assim, cara. Qual pessoa que para e abre um podcast para se arreganhar assim? Ninguém faz isso. O único cara que está se arreganhando sou eu. Por quê? Porque eu faço isso por ego? Porra, mas nem fudendo, meu. Eu tô só me fodendo, me arreganhando. Acabou me processando. 2 pais de santo me processando. Porra, o que acha que eu vou fazer? Não, eu não consigo lançar meu. Ah, todo mundo me criticando, meu livro é uma merda. Mas eu vou lá no meio do fórum do legendas.tv, vou lá no meio do site dos caras e falo: meu, vocês estão errados. Vocês estão errados, estou todo mundo concordando com eles, eu vou lá e falo, você está errado. Você poderia fazer melhor. Porque eu não falo só que está errado, eu falo que você pode fazer melhor, isso, isso, isso. Aí vem aquele monte de maluco tentando hackear meu site. Por que você é um velho? Porque você, meu, a minha abnegação é essa. Eu não sou exemplo de nada, mas eu sou um cara feliz. Feliz pra caralho, eu vou ali em cima. Na rua Santa Cruz, eu vou ali, eu tenho lá um boteco do chinês, um boteco horroroso, mas ele faz uma esfirra deliciosa, uma torta de presunto, que eu vou lá, eu peço 2, tomo uma Coca-Cola, ouço minha música no meu celular Motorola W230 com 2 GB de memória, delicioso, ouço minha música, eu tô em paz, eu tô feliz, tô escrevendo mil nomes, você leu mil nomes, né? Você vê aí no meu blog, você leu meu nome, você vê que tá legal, cara. Tem uns probleminhas técnicos, claro, tem algumas coisas pra acertar. Mas você vê que o cara que tá escrevendo, ele tá num pique, né? Porque ele se convenceu, é meio dúbio dizer isso, né? Ele se convenceu que é assim que é o certo. Eu mandei esse meu texto pra um amigo meu, né? Ele falou, isso tá uma merda. Você tá se preocupando, é a tua alma, é a tua alma. Eu falei, meu, enfia a alma no olho do cu, eu não quero alma, eu quero ser feliz agora. Quando eu morrer, eu vejo essa merda dessa alma. Ai, se tiver, beleza. Se não tiver, tanto faz, né? Então eu vou fazer agora meu livrinho. Tá? E esse estado de espírito contamina, inclusive, minha patroa. Você vê que ela montou lá o blog dela, lá é o harumisaito.wordpress.com. Tem um link aí no meu blog. Você vê os desenhos dela tão bacanas, né? O desenho dela tá cada vez melhor, tá desenhando cada vez mais. Aí tem um amigo meu que já fala, ele me passou aqui uns livrinhos pra fazer, no licenciamento dele, dos personagens dele. Tal, tal, puta, tá, você escreve pra caralho, porque eu tô com a cabeça a mil, porque eu tô feliz agora. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, velho, ninguém é perfeito, não dá pra ser perfeito, mas a minha missão, entre aspas, né, é chegar e duvidar. Quando você tiver tudo mente certo, eu falo, não, peraí, vamos duvidar um pouquinho, vamos ver qual é que é, né. Eu pareço, por isso que eu gosto do House, eu me pareço muito com ele, né. Porque eu não aceito as instituições, tudo certinho, tudo bonitinho. Claro que eu também tenho a minha bengalinha, também tomei uma capenga, tenho mesmo. Porra, claro, eu erro pra caralho. Mas o meu diagnóstico das pessoas é impecável, viu? porque eu me vejo nas pessoas, eu me vejo nos outros. Como eu me vi na distribuidora, que perde dinheiro e demite funcionário. Você não vê esse funcionário sendo lá, ah, foda-se ele. Mas e se fosse você? Se você perdesse o seu emprego porque alguém não se importou com você. E aí? A culpa é sua ou é a culpa do cara? A culpa é de todo mundo, bicho. A culpa é da distribuidora, da BPT, PQT, PQP do caralho lá. A culpa é do Legendas, a culpa é dos outros. Todos nós somos culpados porque a gente não faz as pazes uns com os outros. A gente só quer saber do nosso. Meu, eu fico puto quando eu vejo uma favela. Aqui tem a favela da Heliópolis, aqui perto de casa, né? Enquanto a gente passa lá no Morumbi, aquelas puta mansões, tem gente que tem, aquele deputado lá que tem um castelo, que o filho da puta vai fazer com um castelo, bicho? Não tô falando do senhor deputado, não, senhor não. Eu tô falando uma filha da puta, outro filho da puta, não, senhor. Que o cara vai fazer com a porra do castelo? Porque só não ali, ele tava investindo pra fazer o cassino no Brasil, tá tentando forçar pra montar o cassino, tava garantindo, legislando em causa própria, né? Mas o que o caralho vai fazer com um castelo daquele? Ele tem 60 bundas pra poder colocar em várias camas, assim? O tamanho do ego desse homem, velho! O que ele vai fazer com esse castelo? 60 milhões de reais? Tá parado! E fora que a manutenção daquela merda é 1 milhãozinho por mês, no mínimo, né? Tá parado, cara, tá parado, tá lá. Quantos e quantos milionários por aí tem ilhas, tem automóveis, tem mansões? Eu vou pegar um exemplo fácil, que eu conheci o Elcio de Carvalho, lá da Mitos, né? Ele tem 4, 5 carros, tem 3, 4 casas. Uma mora a filha, outra mora o filho, mas tem casa que tá alugada, tá parada lá. É o patrimônio do homem. O que custa o carro, então? Ele tem 3, 4, 5 carros, ele coleciona devagarinho, assim. Tem lá, a última vez que tinha um Picasso. Ai, ele gosta de sentar no Picasso, suspeito. Ele tem Podia vender um carro daqueles, um, e aplicar no quadrinho nacional. Estudar, conversar com a rapaziada, fazer um personagem. Né? Por exemplo, esse Sam Mikla que faz aí um Meteoro, um gibi horroroso. Por exemplo, olha, chega pro cara, não, beleza, vou bancar teu gibi. Banca. Roda aí 20 mil exemplares e solta pela DINAP. Certo? Certo. Podia fazer, não faz. Por quê? Aí deixa o Sam Mikla na bosta. O Sam Mikla cheio de ilusão, achando que é distribuidora disso, o negócio daquilo, ai que eu sou vítima contra de mim, e bereré, e bororó. Não, pega um molequinho que tá comigo, não, vou bancar teu gibi. Tá aqui, você vai ganhar 6 pau pra fazer, eu vou rodar 20 mil exemplares, a venda é tua, tó, começa a tua carreira. Ele não faz isso, porque ele só quer o dele. Ele é um empresário, né? Os editores são empresários, só pensa no lucro, só. Mas que lucro é esse que nasce da desumanidade? Não consta na minha cabeça que o capitalismo seja ruim. Não, capitalismo é legal. Opa, é bom, eu adoro. Como não? Mas o capitalismo desumano, que dá a fortuna para poucos, quando tantos estão na miséria, ou que não têm seus sonhos realizados, isso não é capitalismo, isso é egocentrismo de brasileiro. Não, tiremos outros países de lado, né? Vamos deixar de lado. Mas se o camarada, se ele quisesse o que é para uma Panini pagar 1.000 reais pro desenhista e lançar um gibizinho dele. Que é isso? Isso é dinheiro de pinga, isso é dinheiro de cachaça, de final de semana lá do pessoal. É merreca. Aí se você pegar, 8 autores, chama eles, vão desenvolver personagens, vão fazer não sei o que, vamos lançar uma revista, vão bancar 6 números. Que são 6 números em preto e branco da Panini? Pra Panini não é nada. Maurício de Souza! Que foi, já estão dizendo que vendeu o Turma da Mônica, mas vendeu 1 milhão de exemplares. Eu entrei em contato com o Maurício de Souza, a mocinha, ela perguntou: olha, apresenta lá pro teu chefe a seguinte brincadeira. Ó, olha que legal! O Maurício de Souza tem mais de 350 personagens. Ele está usando agora pelo menos uns 10, 20. Existem centenas de personagens inúteis, largados, parados. Por que ele não subloca esses personagens, ou se ele não licencia esses personagens para o novo autor fazer o seu pezinho de meia, fazer o seu trabalho, né? O formigão, o Jotalhão, por exemplo, dá um Jotalhão para o moleque fazer, ó, então faz aí. A gente lança o teu gibizinho, vamos dar uma força. O Maurício de Souza é espírita, né? Ele é espírita, ele não pensa no seu semelhante, dá um personagem, gente, não, tá aqui, você vai ter que seguir essas regras, né? Franquia de personagens. A palavra correta é essa. Não, tá aqui, faz aqui assim. Pode fazer, beleza, isso é bom pra você. Eu te apoio com grana. Você quer rodar seu fanzine? Não, vamos entrar com uma grana, porque eu também tenho dinheiro. Porra, eu acho que o Maurício de Souza não tem dinheiro. Só o parque da Turma da Mônica. Você acha que eu não tenho dinheiro? Tem, muito. Ah, tá aqui, faz. Vamos fazer um especial? Só de autores nacionais com meus personagens? Beleza, vamos fazer. Chama o fulano, chama Beltrano, parará, parará, parará. E banca. E bota na rua. Que bacana. Que bonito que é isso. Até eu fico assim meio emocionado. Meu, que bacana que é isso. Né? Porque eu conheci o Jean, amiguinho meu lá do tempo da Animax, que ele era um desenhista que fazia um mangazinho lindo. Ele mandava pra mim, pro correio e tal. Porra, vou publicar esse cara. E você viu que o cara morava na favela, naquela cidade de satélite de Brasília. Ele morava na favela, mas era um desenho lindo, adorava. Mataram o Jean, foi assassinado. Cadê o sonho do cara? Eu acho que a coisa mais triste do mundo é o sonho de uma pessoa morrer. Como que você tem aquele objetivo de andar pelo mundo, de correr, de fazer... O sonho de uma pessoa devia ser sagrado. O amor de uma pessoa devia ser sagrado. Não a moral. Ah, falou mal do meu nome, enfia seu nome no cu. Não, a minha porra... O amor devia ser sagrado. O amor que o cara tem pelo sonho dele. Se o camarada não consegue realizar o sonho dele, isso é uma catástrofe. Isso é um crime. Isso é um absurdo. Isso é preferível matar mesmo o sujeito, porque a pessoa sem realizar o sonho dela, o objetivo dela, não é nada. Aí você olha ali pela janela, quantos e quantos milhões de pessoas não têm seus sonhos realizados? Ou precisam distorcer o sonho para fazer um negocinho pequenininho, uma casinha, tá? Fica aqui e senta aí para Jesus, que Jesus vai... Ora para Jesus, que Jesus te ajuda, aí o cara morre na ignorância, sem realizar nada, isso devia ser medonho. E o Maurício de Souza tem poder de realizar esses sonhos, de lançar carreiras, de lançar gente nova. Ele pode, ele tem dinheiro, mas ele não faz. Ele não faz, porque ele está preso naquele mundinho dele. Todo mundo, a Panini também não faz, porque é o lucro, lucro, grana, grana, grana, grana. E aí? Aí você vai falar com o editor, como eu conheci um editor lá, de uma grande editora de quadrinhos, o cara vive com problema cardíaco, ele treme assim, né? Ele treme, ele tem tremelique, ele não te olha direito. O próprio Maurício de Souza, quando eu conheci ele, quando eu fui negociar os quadrinhos lá pra Med, eu olhei pra cara do homem e falei, meu, esse homem tá doente. E não deu outro, ele baixou o hospital, né? Se estourou, ele tá com aquela cara assim de bulldog. Ele sorri, mas aquele sorriso mecânico, né? Parece um robô. Aquele sorriso assim, aquele sorriso, puta, aquela coisa, você olha assim, mano, que é isso? Esse é o preço da fortuna. Aí o moleque vira pra mim e fala, porra, Zé, você tem que ficar rico. Eu falei, bicho, ficar rico que nem o Maurício de Souza, isso é sucesso. A filha dele entrando na sala com um cachorrinho no colo, madame, eu falei, meu, tudo bem, faz o cachorrinho, quer entrar na empresa, foda-se. Eu olhei e falei, meu, é esse o sucesso? É esse o benefício da grande fortuna? Você tá louco? Vou publicar na Marvel. Publicar na Marvel. Aí você viu, o cara dura 3, 4 anos, publica, pô, acabou. Aí realizei o sonho. Beleza, e agora? Porque o sonho tem um tempo de vida útil, né, velho? Ele acaba. E como é que fica o cara? É pra, como aconteceu comigo, quando eu fui pro Japão, eu realizei o grande sonho da minha vida. Fui lá. Quando eu voltei, eu entrei num buraco assim, porra, e agora, meu? Que vai ser de mim? Eu demorei alguns anos pra me reinventar, demorei um pouquinho, mas eu cheguei lá, né? Entrou a religião, fudeu, tirei. Agora o meu grande sonho é publicar meu livrinho. Publiquei um! Opa! Opa! Publiquei um! Agora tem mais dois, depois vem mais três, aí vai indo, vai. Ah, deixa eu tomar. Foda-se, bicho, é o meu sonho. Claro que eu vou agradar o leitor, não vou bater punheta aqui nesses fanzineiros de merda. Não, eu vou realizar meu sonho. E essa é a mensagem que eu quero te passar no podcast de hoje. Chega de papo furado. Meu, realiza teu sonho. Renova seu pensamento. Repense as coisas. De preferência, olha, desliga a televisão. Desliga. Outra coisa, você vai achar meio polêmico isso, mas não leia tantos livros assim, não, viu? Para um pouco de ler. Esvazie um pouco sua mente. Né? Para de ouvir tanta música. Converse mais consigo mesmo. Aí eu recomendo para um amigo meu, você faz meditação? Eu falo, você tá louco? Você vai fazer meditação? Meu, faça uma meditação. Aí ele fez, porra, Zé, eu não consigo, porque a mente dele é um caos tão grande. Se você parar agora, relaxar assim, eu faço meditação, né? Se parar assim, você, meu, é difícil pensar. Porque a sua mente está tão entulhada de lixo, de tanta bosta, você tem que tirar esse lixo, velho. Tira esse lixo, é a mesma coisa que eu falo pro pessoal do Legenda, tira esse lixo, essa convicção estúpida de Estado, de leis, regulamentações, bobagem. Vai lá e conversa com o cara. O coração do ser humano é muito maior que o cérebro. Claro que tem que andar os dois juntos, né? Não fudeu. Mas vai lá e conversa com o cara. Ele quer ganhar dinheiro? Beleza, você também quer. Faz um acordo. As mudanças tecnológicas estão aí, você não pode encontrar isso. Vai lá e conversa com os caras. É a mesma coisa com as gravadoras. Meu, o que a gente pode fazer? Com o autor, o que a gente pode fazer? Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos nos entender. E principalmente vamos fazer as pazes. Ah, mas eu não gosto de pobre. Beleza, também não gosto e tal. Isso é brincadeira, né? Mas você tem que entender que o camarada que está ali na miséria é um ser humano que nem você. O sangue dele, a molécula de carbono, o sangue dele é o mesmo que o seu. A molécula de carbono que nem você. Tudo é uma coisa só. Então por que você vai arrumar encrenca o tempo todo? Né? Você vai contrariar. Você tem que entender. Bota-se no lugar do semelhante. Quando você baixa uma legenda, significa que uma distribuidora não vai lançar aquele filme. Ou vai lançar quando bem entender. E alguém vai perder emprego. Você pensa nisso? Não, você não pensa. Você só pensa em você. Eu. Eu também não nego, eu também baixo. Mas eu baixo isso, puta, eu penso a respeito. E tento fazer o quê? O que eu posso, que é o quê? Conversar com você. Trocar essa ideia. E se você aproveitou, velho, puta, maravilha. Se você não aproveitou, bicho, se mata. Não vale a pena viver sendo um imbecil desse jeito. Se você aprendeu alguma porra, os BK tá certo, puto, BK é foda. Meu, vai lá e muda essa coisa. A maior mudança não é no mundo, é na tua mente. Se você consegue mudar essa sua mente, se livrar dessas ideias absurdas de poder, de glória, de fantasias, meu, você já mudou o universo. Se você conseguir mudar isso, velho, todo o resto muda melhor. É isso aí, rapaziada, muito obrigado pela sua atenção dispensada. Puta, estou 1h15, falei pra caralho. Não, que eu tô no pique da Globo, tô no pique da Globo. Valeu, rapaziada, muito obrigado por tudo. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E não esqueça, palhaço, manda um e-mail pra mim, jrp964@gmail.com. Manda um e-mail pra mim se quiser qualquer coisa. E eu mesmo também comprar meu livro aqui do Mundo Sem Sol, vintinho, correio grátis. Olha o autógrafo do velhinho aqui, o velhinho autógrafo, opa, tal, tá, pum. Bonitinho, garantia de boa diversão, garantia de um bom livrinho. Puta, sempre esqueço essa porra. jrp964@gmail.com. Manda um e-mail pra mim, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Valeu, um abraço, tchau.